Onde? Bruno 093, antes da Juliette. Bruno 093, atentando a nave da TAM, livrando o Travesse 04, após autorizado ingresso, mesmo gate 04. Ok. Ah, tá livre o táxi até o 04, por semana TAM. Bom dia, Alfa 759. Bom no 759, bom dia, autorizado ingresso. E Alfa, reporta antes da Juliette. Aguarde liberação do 20, correção. Só que o 20 reporta antes da Juliette. Reporta Carro 65701. Bom dia. Aciona a identificação via chegada a Mari. Vê se mantenha 4 mil pés. Ajuste 1015. 4 mil pés via chegada a Mari. Boa tarde. Boa tarde. Passa 6570. Tem condições de voar, Duna? Autorizado. Azul 4040, aguarda só um minuto para o pushback no 03, aeronave da Gol ingressará no 02, depois será autorizado. Geral 9970, direito no 211, solo aos 59. 211, geral 9970, obrigado. 31153, livre de decolagem da 10, vento 150 graus 099, ajuste 90, 15. Decolagem. Quilo Pátio 3, posição prevista 5 Romeu, atento ao sinalizador. Alfa Quilo Pátio 3, obrigado. Travador Gol, 7-5-9, tá antes da Juliette. 7-5-9, autorizado em graus, partiu no V Juliette, posição 02. Partiu no Juliette, para os dois, 7-5-9. 31153, decolado ao 0900, controle no 208. 308, 3153, bom. Controle Salvador, bom dia, 31153, passa 1200 no perfil da Dael. TAM 3153, bom dia. Contato radar, subir e manter nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, 3153. Abre-se a carga 6570, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS-XR da pista 10. Informe e estabilizado. 105, autorizado ao sinal da OILS X-Ray, o assinamento secreto. Posição 4040, posição 03, coordenando com a equipe de solo, após passagem do Boeing 737 a causa, autorizado push, chama táxi. Autorizado, chama da... Ok, 105, tá que você direita via Índia, ponto espera a torre 1895, ajustado 1095, bom voo. Salve Salvador, bom dia, chanel 6211. 1291, bom dia. Da Oliveira, Lederone, Guardi 4. Ah, escuta, aguardando, sim. Deformação 92. Bom dia, 14089, da Olha da Morte, vou guardar de quatro. Táxi via Índia até o ponto de espera da 0, 1895, bom voo. 1895. Poxa, né? 6211, pronto, voto. Afirmativo, prossiga na escuta. Rio de Janeiro, Galeão autorizado, nível 360, roda conforme plano de voo. Pistão na 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume. 5113 do transponder, controle 120.8. 360 Galeão aprovado, decola da 10, direita, primeira curva da El, Leda e Irune, 5113 do 208. Rota conforme plano de voo. Afirmativo, rota conforme plano de voo, rota 987. Então 5 retos, chame pronto para tiver questionamento 629. Semana. Azul 4069, pronto, quase. Campinas, nível 340 autorizado, rota conforme plano de voo. Pistão no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. 5-1 no zero, transponda, controle, 120, decimal 8. Correto, 4-3, chame pronto. Então 3153, chame centro Recife, frequência 1251. 3890, autorizado a linha MT. Azul 4040, decola os 10, chame o controle. 120 decimal 8. 4 Salvador, 10 decimal 8, azul 4040. Lederum, meu guarda-costa. Tato radar, suba nível 300. 0300 azul, 4040. Está interceptando o ILS, está 6570. 6570, chama a torre 198, decimal 95. 118.95? Afirmo. Ok, 118.95. corre o ABSA 6570? ABSA 6570, aguarde autorização de pouso. Positivo, aguardo autorização de pouso. Dan 3890, autorizado a decolar, 150 graus 079. Decolagem está 3890. Dan 3890, decolou 12, chame o controle em 120 decimal 8. 308, controle, bom dia, senhor. Bom dia. ABSA 6570, cheque o trem, autorizado o pouso, 150 graus, 069, pista ligeiramente molhada. Bem, está livre o pouso, ABSA 6570, pista molhada, obrigado. 330, pista da PUCA, Dan 3890. Azul, voe nessa. Rota conforme plano de voo. Tem mau vento pro ABSA? Vento 150 graus 079. Gente, obrigado. Portão 10, chame para pushback acionamento. Voo 963. Vitor Celestel, lógica confere, decola da hora 7? Ciente, barreiras nível 100, correto, 17 com a esquerda, Momo, pós direto, 5195, transponda controle, 120, decimal 8. Ciente, ao livrar, estamos falando 1219. 1-2-1, decimal 1. Ah, ciente, 1-2-1-9, obrigado. 1-5. Livre desvio, chame o centro para voar a posição, frequência 1-2-8-8. Aciona em 1895, 1015, bom voo. Solo ABSA 6570, livrando na final, bom dia. Alfa Kilo 3, sente mesmo. Bom dia, Alguno 865 para Brasília, da informação no Venda. Boa noite, 865, informação Oscar, sem grande mudança no campo. Brasília, saída da Arbora Lefa, aguarde cópia. Lefa com a ótica, obrigado, Gol, boa noite, 865, aguardando. É 3890, chame centro Recife, 12545. 2545, bom dia, senhor. Salvador, um bom dia, Oceano 6225, afirmação Oscar, autorização Brasília, por gentileza. 6225, Arbor Elefa, aguarde cópia. Arbor Elefa, aguardando o Oceano 6225. Pesado Brasília, nível 360, rota conforme plano de voo. Pistão 90, primeira curva à direita, Arbor, transmissão Elefa, 5126 no transponder e controle 120 decimal. Pesado Brasília, de ótimo em voo 360, decola pela 10, perfil da Arbor Elefa com curva à direita, 5126 transponder e 208 controle 865. Correto, portal 9, chame pronto. Oxenai 6225, pronto, correto. 6225, bem escuta. Brasília, nível 380 autorizado, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva à direita. Arbor, transição, Elefa, 5127, transponder, controle 120, decimal 8. Oceano 6225, autorizado 380, Brasília, decola pista 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, segue conforme o plano. 5127, transponder, 1208, o controle. Correto, conforme a dúzia, chama pronto. Chama pronto, Oceano 6225. Paulo Salvador, bom dia, é o Rio 5973, gostaria de saber a saída prevista para Recife. O Rio 5973, bom dia, está pronto, cópia? Pronto. Recife nível 370, autorizado, rota conforme o plano de voo. Pistão 90, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. 5133 no transponder, controle 120 decimal 8. Bacanera 621 para possibilidade de estacionamento, bloco 05. Autorizado, chame o táxi 621. Autorizado, chame o táxi 621. Ok, Rio 5973, autorizado 370, saída Conde. Sua saída Puca. Transição Aru, decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5133, controle 1208, Rio 5973. Correto. Puca, transição à lua após direto mais Charlie Echo, após direto. E Pucaru depois Charlie Mike Echo, direto Rio 5973. Mike Charlie Echo, após Aru, Mike Charlie Echo. Mike Charlie Echo. Correto. O Rio 5973, o parte 3 chame pronto, puxa o sonamento. Chamar a cor, pronto. Autorizado, chame táxi azul 4069. Pronto, puxa acionamento no 9. Confirme? Pronto, puxa acionamento no 9, bom, no 865. Ok, no 9 autorizado, 965. Obrigado. 6211, acionado como para ataque, 3 horas e 23 minutos, alterna Guarulhos, 146 a bordo. Confirme a autonomia. Oceaner 6211. Ciente a sua autonomia, confirme por favor. 3 horas e 33 minutos. Copiado, parece que você tem um ponto de espera da Dona Zero via Índia, 1895-1015, vovô. Ciente via Índia, 1895, grau Oceaner 6211. Azul 4089, táxi autorizado até o ponto de espera da 90 via Índia. Torre 1-1-8-95, ajustado 1016, vamos voltar. 1016-2405-4089, agora 10 no meio. Obrigado. O Gol 1963, torce para o Schmeck, confirma. Ok, já autorizado em coordenação com a equipe de solo após o início do táxi da companhia, retaguarda da sua aeronave. Tá. Após o táxi da aeronave da retaguarda, também o departamento está passando em 9 horas. O controle de Salvador é o azul com a Tafuti, está ótimo. 4958, acesso de identificação, voo Duna, 2000 pés, ajuste no 0 no meio. Aproxima Duna, Upa 2000, Duna 0 no meio, o azul 4958. Azul 2775, voe Itape, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil na sua Itape, céu? Céu. Gol no 865, táxi autorizado até o ponto de espera da 10. Pátio Índia, torre 1895-1016, bom voo. Pátio Índia, 1895, lá no ponto de espera, 1016, no ajuste, obrigado, 1865, excelente dia. Realmente. Obrigado. Oceaner 6211, autorizado a decolar, 150 graus 089. Autorizado a decolar, Oceaner 621. Controle Salvador, muito bom dia, passaredo 2229. Passaredo 2229, autorizado a chegar da Mari. SMS para o 050. Namari, autorizado 050, 2229. Até a chegada, passarei 2229. Mantém. É 49, via chegada bom. Para 2509. Meia 49, copiou? Autorizado via Bonf, desce para o 060 e reduz para 250. Site Índia, 2895016, vamos. Cliente de visitante via Pátio Índia até o ponto de no 0, lá 2895016, 2963, bom dia. Via Dael para o 360. Via Dael 360, Xenia 6211, grato. Oi, bom dia, Gol 1865, ponto de espera do 0, pronto, cinto do azul alinhado. Gente, mantém o ponto de espera. Para o pushback acionamento, é o Ocean Air 6225, estamos no 612. Xenia 6225, ordem que se sola, pode passar em bonde da Gol autorizado. Após a passagem do Boeing da Gol, estaremos autorizados. Chamei 6225. Azul 4069. Aguarde ainda para decolagem. Aguardando. Azul 275 vai entrar 190 para 0 passando. 775, voe Duna, desça 2 mil pés. Duna, 2 mil, 275. Duna, acionamento? Afirmo, autorizado acionamento, pushback em coordenação, chame o táxi. Vá para o táxi. Azul 4069, autorizado decolar, 1950 graus, 079. 4069. 4615, 2229. Gol no 865, autorizado a linha e manter. Linha mantém o 865. Azul 4069, decola os 37, chama o controle no 20.8. 208, 4069. Controle de Salvador, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar Subal 340 via da El. 340 via da El, 4069. Gol 1865, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Deu decolagem 1865. Oi, Salvador, bom dia, Gol 1963, ponto esperado 10, pronto para decolagem. Após o Boeing 737 da companhia sua frente decolar, autorizado alinhar e manter. Gol 1963. Livre alinhar e decolar 10, Gol 1963. Alinhar e manter. Alinhar e manter, 1963. Para o táxi, o Ocean Air 6225, hoje somos 78 a bordo, com autonomia de 3 horas e 10 minutos, alternando Goiânia. Ocean Air 6225, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia, torre 1895.016, bom voo. Nível de táxi via Índia, 1895.016 no momento, Ocean Air 6225. Gol 1865, decolou os 39, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, Gol 1865. Passando o Duna, estabilizando 4958. 4958, chame a torre 118, decimal 95. 095, obrigado. Controle, Gol 1865 na água. 65, contato radar, Subal 360. Só copiou Subal 360, Gol 1865. Via Argo. Positivo, 865. Voe direto, Helena. Eleva, fala que está com algumas informações aqui e vai fazer um desvio aqui durante a subida, positivo? Só me desvio. Aguarde. Gol 1963, autorizado decolar. 150 graus, 079. Teve decolagem 10, Gol 1963. 2229. É 6211, chame centro, Recife, 1251. 1251, chame 6211. Espera pronto, dona zero. Mantenha o ponto de espera. Esperar o ponto de espera, chame 6211. O Gol 1865, então vai prosseguir com o Prodileva. Partiu. Gol 1865. Azul 4958, autorizado pouso, 160 graus, 089. Livre pouso, Azul 4958. O Rio 5973, com 3 horas e 40, alterna Salvador, com 5 pessoas a bordo. Pronto para o táxi. Confirme a autonomia, por favor. 3:40. Taxi autorizado até o ponto de espera da 1-0 via Índia. Torre 1895, ajustado MI 16, bom voo. Via Índia, torre 1895. Prato. Controle Salvador, bom dia. Gol 963, cruza 1600 pés, perfil da EL. Sobe 63, via da EL, sobe ao 360. 360, gol no 963. Vai iniciar uma curva um pouco antes para manter desvio de formações, provavelmente magnética 300. Entendi. Possível. Pode forçar um bom que vão ser as vidas 10 metros, 20 na 0. Autorizado. Boa no meio, vai na abrir. Forma também um leve desvio direito, boa no meio, vai na abrir. Proa 2, 3, 5. Gente, desça para 4 mil pés, no 0 no meio. Bata meu pé, 1-0 na minha, boa, no meio, para o Chanel 6225, autorizado a linha manter? A linha mantém na 1-0, Chanel 6225. Azul 4069, chama o centro Recife 1251. 251, verdade, menor. Recife, bom dia, 1469, transferente, 1970-4340. Controle, bolo 963, está voando da Elda presente para desvios. Recife. 4-4, de direita, solo 1-2-1, decimal 1, azul 4958. Direita 2-1-1, 2-4958. Gente, na praia de Duna, o senhor reduz para 2009. Praia de Duna, 200 nós. 4958, taxi Alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3. 4958. Interceptar nessa proa. Atenção, interceptar nessa proa, senhor. Prontinho, agora eu estou ciente das suas intenções, autorizado DLS interceptando nesta proa. Gente, deve interceptar o azul 277. Passarinho 2229 na proa de Duna, desce para 2000 pés, autorizado DLS, é o número 2. 2000, DLS, número 2, 2229. Voo 865, chame centro, Recife, frequência 288. 288, obrigado. Abelizou o azul 2775. 775, chame a torre 198, decimal 95. 895, pode ser. Torre Salvador, bom dia, azul 2775, final no zero. Azul 2775, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Gente, 2775, vai, tá fazendo um pequeno desvio à direita, desviaram a formaçãozinha aqui, já informar a interceptando. Gente. O Chanel 6225 decolou aos 4,6, chame o controle no 20.8. 20.8, muito bom dia, Chanel 6225. Salvador, muito bom dia, Chanel 6225, cruzando agora 1700 pés na Árvore, transição elétrica. Chanel 6225, contato radar, suba 380, voo elétrico. Vai voar direto elétrico, Chanel 6225, graças. Rio 5 5973, autorizado decolar, 160 graus, 089. Autorizado, Rio 5973. Azul 2775, cheque o trem, autorizado pouso, 160 graus, 089. Livre pouso no zero, azul 2775, para embaixada de trabalho. Gente. Rio 5973, decolou os 48, chama o controle em 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Rio 5973, Puca. Rio 5973, contato radar, Fadal 370 via Puca. Ciente, sem restrição para o 370 via Puca, Rio 5973. 1963, chame Centro Recife, frequência 251. Recife 251, gol 963, bom dia. Passaria do localizador. Passaria 2229, chame a torre 198, decimal 95. Bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, passaria do 2229. Passaria do 2229, Torre Salvador. Tá estabilizado na final. Torre Salvador, ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Número 2, passaria do 2229. 29. B49, inicie redução para aproximação, vai seguir um ATR passando o marcador. Iniciando a redução, agora B49. Azul 2775, no solo 51, libera a direita, solo 121, decima 1. Direita, 1-2-1-1, azul 2-7-7. Solo Salvador, bom dia, azul 2-7-7. Azul 2-7-7-5, Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, 5 Lima, 2-7-7. Na 6225, chame Recife, frequência 288. 2218, chame 6225. Estabilizou, Eletro Whistler 190, Golo 649. Já 49 se me torna no 8.95. 895, bom trabalho, Golo 649. Foi Salvador, bom dia, Golo 649. Estabilizado o Whistler 190, a 3.2372. Então, está realizando a RNAVE? Negativo, é o Whisky da 1-0, ILS, Whisky da 1-0. Gente, continua a aproximação, acusa visual com a pista, cheque o trem embaixo e travar. Passando a visual com a pista, reportará o trem, Golo 649. Passarelo 2229, no solo 54, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita, 21122, obrigado. Passando 372, baixou e travou, Golo no 649. Golo no 649, chuva leve sobre o aeródromo, pista molhada, autorizado pouso, 140 graus, 129. Autorizado pouso na 190, está visual, Golo no 649. Como foi, Juliette? Juliette, posição da 3 agora, 2221, 229.